Xanadu. Vou me banhar de sol pra ver o mundo melhor, sair da escuridão. O mundo é meu quintal, que vai de mal a pior, nos raios em visão. Vou me banhar de sol pra ver o mundo melhor, sair da escuridão. O mundo é meu quintal, que vai de mal a pior, nos raios em visão. Leva os sentidos intuitivos, perceptivos pra um outro nível. Nessa essência, a luz estamos entes, se faz presente, corpo e mente. Um voluntário, magnetismo, energizado, evolutivo. Conduz caminho, segue suprindo, aquece o frio, mantendo vivo. Faca de dois gumes, aquece e afoga. O mundo mergulha de gelo, transborda. Os polos se fundem em águas maldosas. Tudo contribui, o tempo se esgota. A gota d'água pra consciência, perde a luz da nossa existência. Seres pensantes, declínio aparente, todos residentes contra a corrente. Vista de baixo, imensidão de luzes e cores. Os raios banham nossos descasos e os temores. Iluminada e irradia o mundo apressado, amenizando as dores no calor que vem dos seus motores. Vou me banhar de sol pra ver o mundo melhor, sair da escuridão. O mundo é meu quintal, que vai de mal a pior, nos raios em visão. Mãe natureza, banho de pureza, no mar salgado ou de cachoeira. Respirando bem, canaliza o zen, luz que leva além, não importa quem. Espantador, traduz amor, cura esse mundo tão sofredor. Magnetismo muda essa lei, trazendo a cor do astro rei. Vista de baixo, a imensidão de luzes e cores. Os raios banham nossos descasos e os temores. Iluminada, irradia o mundo apressado, amenizando as dores no calor que vem dos seus motores. Vou me banhar de sol pra ver o mundo melhor, sair da escuridão. O mundo é meu quintal, que vai de mal a pior, nos raios em visão.